desça para 5.000, ajustado no 009. 5.856. Guardião 01, no aguarde, mantenha a posição, aguarde a instrução de decolagem. Web 5856, autorizado do decolar, pistão 10, vento 100 graus, 15 nós. Iniciar 5856. CIF, 12545. Prisão 54, voo Iduna, livre ali. Dona Inés, autorizado, reportará até 3. Romeu Corvito, autorizado Guanambi, uma centena, saída Arbor após DCT. Decola da 10, curva à direita, controle 120, decima 8, aciona 5541 no cotejo. Confirma transponder. Planejamento correto? Confirma, já está no pátio 3. Gente, chama para o táxi. Chama para o acionamento, Romeu Corvito. 4462, mantém posição antes da Juliette, aguardando a liberação do seu portão. Juliette, 1009, vento 1000 graus, 1-9. O 649 pronto para cópia? Pronto para cópia, 649. 649, autorizado Ilhéus, nível 220, saída da EU, Lida Ilhéus. Decola da 10, curva à direita, controle 120, decima 8, aciona. 5530, coteja. Autorizado Ilhéus, 220, da EU, Lida Ilhéus. Decola da 10, curva à direita, controle 108, 5530, gol 1649. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Semana. Mandou o voo, Web 5856. Web 5856, controle, contato radar. Certo. 120.8. 120.8, tá, retorno. Graças. Positivo, regressa pelo continente, evitando o setor de aproximação da pista Bonozela. Ok, próxima, poderia me aproximar pelo setor noroeste? O senhor pode se aproximar pelo setor noroeste sem interferir com o ILS da pista 10. Tem uma aeronave da TAM agora, próximo ao farol da Barra, um Airbus 320, com aproximação ILS pista 10. Controle, muito boa tarde, Guardião 01. Guardião 01 é o controle, prossiga visual na escuta, atenção para o Mike e Juliette Romeu, a noroeste de Simbra, retornando para Salvador. Resto tráfego, manterá na escuta visual, Guardião 01. Web 5856, Recife está solicitando a restrição de nível 150. Aqui é 150. 119, traço posição de 2 horas, corrigiu 1 hora, 11 milhas, rumo sudoeste, é o Vitor Kilo Delta passando 8 mil na descida para 5 mil. Informação de traço para o rumo 19. Vitor Kilo Delta está passando agora 7.500 pés. Rumo 9, tráfego informado superado. Bem, está nivelado no 090, rumo 9. Ciente. Controle, boa tarde, Luciano 320 ao controle, autorizado chegada a mar e desça para 2000, ajuste no 009, 2509 na velocidade. Chegada a mar e 2509. O mais flex o meu tá no visual com o Guardião 01 e no visual com a 197. Gente, Mike Juliette Romeu, chame a torre, frequência 11895, solicite instruções. 1895, um grande abraço, capitão. Um abraço. 20. Gente, 120 a bordo, altímetro no 009, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 11895, bom voo. Índia Alfa, 1895, boa. Boa. Mansão, reporte na final da pista 17. Reportará na final da 17, Romel. 62, táxi via Juliette, portão 3. Azul, negativo, retorne a sua frequência. 45, caso negativo, volta. Obrigado. Após cancelamento, prossegui visual na final da 17, o Vitor Pelo Delta. Vitor Aquino Delta, proposto e aceito, 1720, prossiga para a rotatória em descida visual e aguarde transferência. Paciente e no visual, Mike Zetchon Mel. De imediato. Livre taxa, champanhe grátis, parte principal. Voo 1807 reautorizado para 4000. Descendo para 4007, voo 1807. Tem. Livre pouso, pistão no 0 vento, 1 no 00 graus, o nome é nós, informa o tráfego à sua esquerda. Aproximando para a final da pistão no 7. Vento no Piquet, livre pouso 10, baixado e travado, está 3154. Foi 4065, ponto de espera. Confio para a torre. 4065 azul, ponto de espera. O altímetro no 009, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1895, 95, bom voo, Romeu Gorbito. Índia Alfa, ponto de espera 1895, ajuste no 009. Serra Lima, boa tarde, informa o Pátio que se encontra. Serra Lima, autorizado Ituberã, uma centena, saída Arbor, após DCT. Decola da 17, curva direita, controle 120, decimal 8. Aciona 5536, coteja. Boa noite, 07, sem restrições até 3000. Sem restrições até 3007, boa noite, 07. Papatango Lima, Yankee Papá, Salvador. Gente, o altímetro é 1009, para o acionamento chama a torre 118.95, bom voo. Ayanete, Pro 910, Papá Hotel Delta. Espera 65. Azul 4065, após o pouso do meio, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Após o pouso da aeronave, alinha e mantém. Para prosseguir no táxi, chame torre 1895. Tio Serra Lima, prossiga. Serra Lima. Gente, Tio Serra Lima. Copa Tango Lima, Yankee, Papá, controle. Copa Tango Tango, autorizado. Correção, mantenha ponto de espera da taxi para ingresso autorizado táxi até via Mike, Quebec, reporte no ponto de espera da, para ingresso na pista. Prossiga. Três, um, no solo, os dois, três. Chame solo, um, dois, um, desse, 219-7154. Repita Kilo Delta desça inicialmente até 2.000 pés. 2.000, repita Kilo Delta. Afirmativo, tem um tráfego aqui no litoral norte que não está falando com controle, está vindo aqui para cima de Salvador, 1.000 pés. Afirmativo. Estamos passando agora a posição Interlagos, para o corredor Interlagos até a rotatória e em seguida para Salvador, ou Lima Yacuapá. 210, DVDS. Opa, Tango Lima, Yankee Papá, controle Salvador. Cuidado em ingresso em Interlagos, reporte na final da pistão 17. Papá, então, na final da 17 pela portão da rotatória. De manhã que Papá, caso esteja ouvindo o controle Salvador, aciona a identificação. Para a autorização, Aracaju, nível 1-3. Approach and Delta. 3154, táxi via Juliette, portão 9. Portão 9, 3154. Autorizado táxi até o pátio. Reporte para vibrando o piso. Papa Romeo, Papa Rosa, da Dallas, Lockline, runway 10. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8. Aciona 5571, no coteja. Gente. Nível frequência. Aracaju, nível 190, este da Golf 6. Saída PUC, transição Aracaju, decola da 10, curva esquerda, posta, transponde 5571. Controle de saída 119. Correção, 208. Planejamento correto, chama para pushback acionamento. Não tinha essa informação, inclusive, mas a gente precisa de uma velocidade inferior dentro da área terminal. Dentro de controle de uma área muito grande. Confirmando a frequência da torre para o Papatango Lima e Papá, é 118.95. Lima e Papá, eu fiz várias chamadas para a sua aeronave para coordenar outros tráfegos e nós não obtive resposta. O senhor falou com a torre, não falou com o controle. Ah, queria desculpa aí. Estamos na posição rotatória agora para ingresso na final da 107. Não está autorizado a ingressar na pista 107 para que não haja pouso simultâneo. O senhor vai aguardar nesse setor, mantendo 1.000 pés, e vai chamar a torre agora, 118.95, com a instrução de pouso. Câmbio. Não está autorizada a aproximação. Afirmativo. Autoriza a curva pela direita para efetuar 360 nessa posição. Afirmativo, o senhor tem que efetuar pela direita para não conflitar com os tráfegos em aproximação da pista 10 que vão estar à sua esquerda. Positivo, assim o faremos, queremos desculpar. Oceano B320, início de vetoração para sequenciamento. Esquerda proa 020, descendo para 2000, está limitado pelo localizador. Esquerda 020, vetoração 2000, limitado pelo lock 6320. O Vitor Quilodel, o senhor vai manter 2000 pés nesse setor e aguarde instruções para prosseguir Salvador. 2.000 aguardando, Victor. Rumba Ouro 9 positivo. Chame Recife, frequência 125-45. Boa viagem. Batango Lima e Equipapá, prossigo. Nós estamos efetuando 360 na posição rotatória para prosseguir para o pouso, conforme suas instruções. Corredor Axé, decola da 17, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona. 0161, coteja. 729. Confirma o controle. 7 ao controle, ajuste no 009, desça para a altitude de 8.000 na chegada a bordo. Oi, Salvador, boa tarde, 1807, estabilizado em ADS, baixando para baixo. Então, 320, velocidade 180 nós. 180, 6320, mantém a proa? Mantém a proa ainda. Vitor Kilo Delta Hora Certa, Ouro 729, no máximo 4 minutos em espera no setor. Afirmativo. Vitor 07, está baixado e travado, estabilizado, IMF, então, aguardando o pouso. Está para o localizador livre LF, Oceano 320. 090, livre, o direto, minha 320. Trip 544B, a frequência 1208, certo? Boa tarde, azul 4065. 4065 é o controle, contato ao radar. Radar 4065, obrigado. VPC 446, desça para 7000, ajuste do 009 na chegada à marca. Afirmativa, chegada à marca, era desculpar. Localizador visual com a pista, 6320 da hoje. 320, livre aproximação e aguarde transferência. 320. Gol 1396, reduza a velocidade para 1809. Reduzindo 1809, gol no 396. Sinal da 1-7, confirmo. Afirmativo, Liminha aqui, papá. Ok, papá. Papá, Hotel Delta, no solo aos 3-0, livre direito, chame solo 1-2-1, decimal 9. 3-0-9, Hotel Delta, obrigado. Te conforme o controle, negativo, sai da PUCA. Alô, papá, meu papá, Hotel Delta, livrou. Papá, Hotel Delta, informa o parte destino. Parte da parte, certo. Quebec, reporte para táxi. Quebec, principal chão para ingressar em Mapa Falta Delta. Seu quilo Delta fazendo 360, descendo 1500. 65, suba restrito ao nível 340 e voe direto o bridge. 340 restrito, voa no bridge, 4065. Queria confirmar para o Victor quilo Delta? Vitor Kilo Delta, número 2 para pouso na pista 1-7. Reporte na final da mesma. Ah, sim, Matheus. Está com tráfego na final à pista, pode seguir então, né? Como número 2, afirmativo, pode seguir. Ok, vamos seguir então, Tigã, na final da 1-7. Vitor Kilo Delta. O Lima e Papai intercepta a final, contra a embaixada e travado. Tá, 1-7. Estimação, cheque o trem, chame a torre, 1-895. 295 a torre, 63, 2-0, uma boa? Boa. 3729, se for da ajuda dos senhores aí, a qual interno positivo? Ah, positivo. A gente vai manter ainda a chegada, viu, Webjet? É. Controle, Guardião 01. Prossiga, Capitão Guardião. O sequenciamento está aproximando pelo setor noroeste, sem interferência com 1-7 e 1-0. Já afastado 6 milhas, visual algum campo. Positivo, está prosseguindo para Salvador, altitude 500 pés. Chame a torre 1-1895 e solicite instruções, Guardião 01. No solo, aos 3-2, libre direito, chame só 1-2-1, decimal 9. 2-9, 9-0. Oceano 314, Salvador, autorizado a chegada Mari, desça para 2000, velocidade 250 nós. Mari 2000 pés com 250 nós, Oceano. Tomar Quebec, eu aguarde manter a posição para ataque. Se acertar a final da 1-7, o Victor Kilo Delta, poderia informar a posição do número 1? Victor Kilo Delta informa que ele cruzou a cabeceira da 1-7 agora. Informa tráfego na final da 1-0. Com Airbus 320, faça um 360 pela esquerda, reporte novamente na final da 1-7. Ok, um 360 pela esquerda, chamarei final. Tony, Papa Romeu, Papa Delta. Até o passo da base. Autorizado táxi até Taxi Quebec via Mike, reporte no ponto de espera da Taxi Quebec. Passando de terra, baixar travado 6320. Lima Yankee Papai, confirme parte aqui, estacionado. Papá, para o guarda Aerostar, confirma entre os dois, pode ajudar o 180. Lima Yankee Papai, autorizado backtrack, livre primeira esquerda, é forte quando livrar na pista. Pista na primeira esquerda. Torre, o guardião 01. Xana 6320, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 195 nós, confirmando baixado travado. Baixado travado, livre pouso no zero, Xana 6320. Golfo Vitor, decolar 234, chame controle no 20.8. 208, Roberto Gosseca. Comprei uma planta, ponte para manter, eu vi jogo comprado na final. Colo 649, mantenha a posição, aguarde para ele para onde. Torre, guardião, 01. De cruzeiro, sem restrições. Para uma centena, sem restrições, é o Belga Freca. Afirmativo, contato radar. Torre do Salvador, boa tarde, Bono 396. Torre, guardião, 01. Vieta Filo Delta, mantém aproximação para pouso como número 2, a retaguarda do Airbus. Aguarde autorização, Victor Kilo Delta. Aguardando autorização, seu Victor Kilo Delta. Fatal Hotel Delta, mantém o ponto de espera da Quebec. Fatal Hotel Delta, mantém o ponto de espera da Quebec. Torre, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Aproximando, setor noroeste, visual. Otiané, curta sinal do 10, centro do tráfego 97, sem interferência, autorizado, partido breve. Reporte no solo, vento 090 graus, 169, guardião 01. Reportará no solo, guardião 01. 7, saída da Euleda Ilhéus. Decola da 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5544, coteja. Gente, retoração direita 235, caso de falha, 1200, livra completa. Leve 5729, passa 4300 para 2000, livre aproximação ILS. Gente, livre aproximação ILS, 5729. Sentimento 090 graus, 159. Autorizado pouso no 7, Victor Kilo Delta. É 6320, no solo aos 36, livre direito, chame solo no 21.9. Na direita na foto, 219, com liberal, 6320. 6327, como recebe? Oceano 6314, vai passar um 0000, velocidade 220, número 5 para pouso. Reduzindo agora para 220-6314. Região 01 no seguinte, livre frequência. Solo, uma boa, é o 6320, ligou na Foxtrot. 6320, táxi Alfa, repartente da Juliette. Alfa da Juliette, 6320. Papá Hotel Delta, autorizado a ingressar na pistão no 735, até a Bata. Quebec, livre táxi, chame no ponto de espera quando pronto. O Kilo Delta, autorizado. Tomai Quebec, aguarde para táxi. Há um tráfego para ingressar no Pátio 4. Estão confirmando o T3217, seguir tráfego 11 horas, 12 milhas. Vou seguir a aeronave da Trip, que está à sua frente, afastado 13 milhas. Agora você é o número 4 para pousar, tá? 3217. Vitor Kilo Delta, siga para o Pátio 4. Quente, 729 em aproximação, reduza, cheque o trem, chame a torre, 11895. 7895, 320, táxi via Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, né? 320. Aprovado, LS taxi via portão 90. Frente esquerda, proa 200, desça para 2000, limite localizador. Esquerda, proa 200, desça 2000, limite localizador. Oceano 314, vetoração, esquerda, proa 360, tem como limite localizador. Oceano 6314, controle Salvador. Na disputa, prossiga. Vetoração proa 360, está limitado pelo localizador. 360, limitado pelo localizador, 6314. Controle, outro Golfe Victor, vai passar agora 090, está em condições iguais, propõe cancelamento. Nosso impacto de 12 em Guanambi será ao 1853. Gente, proposto e aceito 1740. Qual o nível visual que vai manter? 1105, desculpe. Ok, nível 105, o controle está ciente. 1105, vamos pegar o fixo. Então, Mike Quebec autorizado, ingresso, aporte alinhado e pronto. Táxi via Juliette, portão 612. Via Juliette para o 612, no 316. Localizador 35446. 5446, livre LS, aguarde transferência. Da 3217, esquerda 140 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. Esquerda 140, autorizado LS, da 3217. VIP 5446, chame a torre, 11895. 11895, até. Boa. 5729, livre pouso, pistão 10, vento 090 graus, 169. Direita 070 para o localizador, reportará estabilizado 6314. Aproximação, cheque trem, aguarde pista livre. Bom, 649, após o pouso do tráfego na final, autorizado a linha e mantém, captura 90. Após o tráfego na linha e mantém, 601649. Oceano 6314, reduza para 1709. Reduzindo para 1706314. 3217, tráfego à frente 6 milhas, complete aproximação, reduza cheque o trem, torre 11895, 3217. Visão ao contrato, repetindo agora, 1895, está 3217. Então, Mike Quebec, autorizado de colapso, estão no 7, vento 100 graus, 149. 729, livrou. 3217, 4 milhas de tempo. Então, 3217, continua a aproximação, aguarde pista livre, cheque trem. Gente, o TAM 3217 ainda é stand by trem. Bom, 649, autorizado de decolar, pistão no zero, vento 100 graus, 139. Iniciando 110, bom, 649.